Onda 5132. Autorizado, nível 370 Fortaleza, via 3119, Bangu, após direto ao Bucu, decolagem da pista 90, saída mão, manutenção do lote, curva à esquerda, transporte 5132, está 3219. Quase, moto 2, está 3219. Pistona 0, vento 140 graus. O no nós, o ajuste do altímetro no 020, pistona 0 molhado. Gente, teve posição, o Zé Ataque 03804, desculpa. Boa noite, cara. Rotária 2733, sobre saturação, direita 225, limite ao localizador. Direita 225, limite ao localizador. Rotária 2733. 4 mil pés, Bravo Delta. Ainda mantém a 4 mil pés, está batendo com Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, já presente, proponho modificar. Sango Juliette, Bravo Delta, modificado de zona 557. É autorizado até 1.510 na prova da rotatória. Bravo Delta. Então, 8.673 para o táxi. 170 a bordo, alterna com 15, autonomia 340. 3283, autorizado o táxi N, pode ficar dono 021 no 8.95. Que legal, no 020. Plan 3283, autorizado táxi, corte espera 1295, 1020, ótimo. Para 2020, 2736. Espera 2733, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 1.65 e forma estabilizada. Esquerda, 1.65, é para estar estabilizado, 2736. Está no IRS, passaria 2230. Passaria 2230, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, 2230. Plan 3804, solo aos 57, direito no 219, confirmando direito no 21. 21, a direita, obrigado, 3804. Caneiro autorizado, via 344, aterrada. Nível 360, curva direita, após decolagem, saída da El Leda, após Leda, ponto seguro. Controle 120.8, acena 5101. Usado 360 para o Rio, pendulou 44, aldeia. Curva direita da El Leda, ponto seguro. 208, controle 5101, transponha. 6254, portão 4. Porta push, 6254. Ô Salvador, bom dia, tá 3804. 3804, bom dia, táxi Alfa, porta da Juliette. Alfa da Juliette. Prisado, desvio na praia de pelo, corra 255. Azul 4463, serviço radar encerrado, 56 milhas, oeste Salvador, mantenha 180, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 1201, azul 4463, vagão. 3283, mantenha o ponto de espera, dona Zé. Mantenha o ponto de espera, está 3283. Passaredo 2230, tráfego avistado, autorizado pouso pista 90, vento 140 grau 07 nós, o ajuste 920. Confirme visual com campo? Visual com campo. Poderia confirmar se chove no momento? Afirmativo. Chuva leve sobre o campo, pista 90 molhado. Paciente, 2230. 3, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Uma torre agora, depois Salvador, muito boa tarde. Força aérea 2733. Confirme. Força aérea 2733, estabilizado no localizador. Força aérea 2733, continue a aproximação, aguardando a autorização de voo. Vai manter e guardar a visão de pouso 2733. Está visual com o aeródromo Juliette Bravo Delta. Batendo Juliette Bravo Delta, chame torre em 118, decimal 95. É, muito obrigado. Torre Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, continue mantendo a proa da final da 97, reporte na vertical do pedágio de lá, da aeroporto. Juliette Bravo Delta. Passarela 2230, solo ao 02, direito no 211. Deitão 211, passarela do 2230. Passou externo, força aérea 733, transito. Confirme? Passou externo, força aérea 733, o transito é fixo. Gente, Força Aérea 2733, autorizado pouso pistão no 0, vento 170 graus 05 nós, o ajuste no 020, confirma totalmente visual com campo? Tá visual com campo, vento 170 com? 05 nós. Afirma, tá visual com campo 2733. 2733, poderia confirmar mais condições do campo no setor de aproximação em que a aeronave se encontra? O teto aqui está de 50 pés, e nas laterais aqui tem pouco, chuva leve próximo do campo, mas nada que interfira aqui no ILS, né? Gente, você era 2733, autorizado por isso. E de pouso 73. Tô chegando a 12.4, confirmando o nível 38, é isso? A 24, confirma o nível novamente. 380, por gentileza. Duas filhas da rotatória, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, continue a aproximação, informe que chove na final da 97, reporte totalmente visual com o campo. Bravo Delta. 4089 para Multitec, acionamento, posição 9. Azul 4089, aguarda. Estou aguardando, 4089. Juan Romeu, o Whisky Oscar Brava, quero identificação, desse para nível 050, chegada bom. 050, chegada bom, Whisky Oscar Brava. Nós, o ajuste no 020. Tchau, Delta. Aliane, mantém o no 0. Aliane, mantém no 0, está 3283. Torre Salvador, boa tarde, bom 867, ponto de perda 1-0, pronto. Presidente, bom 867, mantém o ponto de perda 1-0. Mantendo. Ponte era 2733, libere próxima direita no 211, fala. Direito 211, 2733, salva 01. Agora vem. Chicago 8487, Recife autorizado, conforme rota no plano de voo, nível 390, sai da Puca, transição Caju. Após. Com curva esquerda após a colagem, transponda 5144. Passa 84, 87 autorizado, Salvador 390, conforme rota do plano, na Puca Caju. Após decolagem, curva esquerda com transponder 5144. Correto, ponto puxa, assumiu. Abso 8487, Força Aérea 2733, Alfa, reporta ponto de espera da Delta. Bate Alfa, reportar de Alfa, para o agendamento seguir para o Ático Militar 233. Prova, estaminha 6254, na 4, puxa, estacionamento. Aguarda, estimado. 2 minutos. O Xana 24. Aguardando para o pushback e aguardando o coordenador com 380. Puxa, confirmando o chamamento de quase 380, aguardando o push. 380 autorizado, muito obrigado aí, aguardando a autorização para push. Solo são 3216, 3 horas e 20 de autonomia, 118 a bordo, alternativa de uma pessoa para o táxi. 3216, táxi é índio, ponte para dono 02, 1 no 8, se for 020. E ainda, ponte para a pista 1-0-2-7-6-4-5, contra 3-2-1-6. Cerca de alta, para cruzamento. 0-2-7-3-3, autorizado cruzamento 1-0-2-8, para parte militar. Isso, cruzamento 7-3-3, para parte militar. Plano 255, reautoriza a descida para 2000 pés, ajuste na 020. 2020, gol 2, recebeu. Controle Salvador, TAM 3283, decolou. TAM 3283, contato radar, sua para nível de voo 300, sai da arma. 300, na arma, TAM 3283. Que Embraer 90 da Azul, Embraer Pátio. E a Índia autorizado push, bota a E após a passagem para a do da guarda está autorizado o Zec para o ataque da Caneta 624. Papai Romeu, o Whisky Oscar Cabral foi autorizado a descer até o nível 050. Ó, capa. Chama Ryanair 6315, acima da identificação, desça para nível de voo 060, chegada a MAN, reduza para 250 nós, é o número 4 para aproximação. Ficou 060, a MAN, 250 nós, 65. Voo 8067, autorizado decolagem da 1-0, vento é 160 graus 08 nós, o ajuste 1-0-2-0, por cima 0 molhado. Possível decolagem da 1-0 para o voo 1867. Torre TAM 3296, ponto espera para o 1-0, pronto para decolagem. TAM 3296, autorizado ali e mantém para o 1-0. Ali mantém para o 1-0, TAM 3295. Prossiga. Seria o número 1 para pouso? Afirmativo. A solicitação de uma modificação, se perder a sequência, vai voar para o do de cima e completar o combate pela esquerda, da 1-0. Bola 255, autorizado aproximação visual no 1710, ajuste no 020, informe estabilizado. 1020, autorizado aproximação visual, pistão no 0, repordaremos na final, 255. Lota 8487, para puxa acionamento. Acho que é carro 8487, puxa. Confirme. Autorizado, ABSA 8487, puxa, para plantar. 8487, autorizado, pushback acionamento. Bom, 1867, decolado ao 2, controle 1208. Torre instalador azul 4089, boa tarde, ponto espera, da 1-0, capitão. Gente, manter o ponto espera da 1-0, azul 4-0, espera azul 4-0, espera. 2771, informe velocidade. Escada 240. Eu vou dar o meu risco, está bravo, reduza para 2209. 2209, está bravo. 2209. Autorizado nível 060. Ao cruzar o nível 150, reduza para 229. O 2771, reautorizado, descida 2 mil pés, ajuste na 020. 2 mil pés, azul 2771. 3283, autorizado Elefa. Elefa 3283. Azul 2771, informe que é uma hora 20 milhas, rumo oeste, cruzando 120 para nível de voo 360, erra pois 320. Azul 2771. São 3283, informo tráfego, posição de 10 horas e 18 milhas, rumo norte, cruzando nível A35 para 2000 pés, um Alfa Tango 72. 3283, ciente. Motor de Salvador, boa tarde. Está 3216, decolou a 10, está na sua escuta. 3216, contato radar, suba para nível 370 via saída MOM. Quem sabe via saída MOM para o 370. 20, rápido pulo à frente, perfil de saída divergente. Paciente iniciando a decolagem lá. Aproximação chame a torre 1895. 1895, obrigado. Para o táxi, hoje é 6254 com 1-2-4 agora. Autorizado, táxi em Índia, com espera do 1-0, torre 1-8-9-5, no 020, chamamento 24. Está atingindo a ponte de espera 2895, Oceania 6254, uma boa tarde. Voltaremos. São 3283, chame Recife 1260, alterno 288. 260, 1288, São 3283, obrigado. Azul 4089, decolado aos 17, controle 1208. 17, controle 1208, Azul 4089, boa, obrigado. O 255, tá mesmo, 1090. Voo 1255, livre pouso, pistão na 0, vento é 160 graus 089, eu ajusto o altímetro no 020. Livre pouso, pistão na 0, voo 1255. Zarbo, eleva, após o piloto direto, transponder 5153. Teste atualizado com pista 1180, decolando 10, curva direita no perfil da próxima, após voo eleva. Transponder 5153, o passaredo 223A. Reporta pus, passaredo 223A. Pela 223. Poxa, nem a 6254, mantém ponto de espera da nozela. Matela. Ponto estabilizado. Estabilizado, final LS, o passaredo estabilizado, azul 2771. Copiei só pra eu ver. Observe 8487 táxi via Índia, ponte de espera do 102 e 1 no 8, que nem 1 no 020. 1 no 020, tá livre o táxi e estamos com 2 a bordo, iniciando. Abre 8487. Obrigado. Chanel 6141, SM identificação dessa via, cheira da bomba para 4.000 pés, ajuste 1 a 020. Cheira da bomba para 4.000 pés. Falou, muito boa tarde, é o Azul 9305, na sua escuta, com a informação WISC, ideal de descida, tem condições de manter a speed autorizado Duna. Azul 9305, contato radar, 66 milhas, sudoeste, Salvador. Voe Mari, desça para nível 050. Mari, desce 050, 9305. Palme, Whisky, Oscar Bravo, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. 2.000 no 020, Whisky, Oscar Bravo. Palmeia 315, desça para nível 050. 0140 graus 099, o ajuste do altímetro no 020, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem na 10, Sané 6254, iniciando 2020. Estou 02, hein? 2. Dona 867, chame Recife, frequência 1260, alterno 288. 260-288, Recife, 867, boa tarde. Boa tarde. A Palmeu e Costa Brava, autorizado sinal ILS, informe ponto estabilizado. Pode ser, podemos lá, dona, encontrar, se ajudar aí. Autorizado Duna, Papa Romeu e Costa Brava. Estabilizada, 771. Azul 2771, no complexo de aproximação, chame a torre, 1118, decimal 95. 295, Azul 2771. O ICTO está bravo, autorizado para o Adiduna, informe estabilizado. Está girado para o Adiduna, reportará estável em LS. ICTO está bravo. Azul 2771. Azul 2771, informa a aeronave da APSA, presta a encerrar a rolagem pistão 90, aguardando informação de pistaria. Seguinte, Azul 2771. Toshan 6254, decolado 21, no controle 1208. 208, Toshan 6254, uma boa tarde. Controle, boa tarde, Toshan 6254, decolou. Toshan 6254, contato radar, suba para nível de voo 380, Dael. 380 autorizado, siga o voo direto da El. Autorizado. Direto da El, obrigado. 32-16, chame Recife, frequência 1-2085, alterno 2545. Gente, 2085, alterno 545, tenha uma boa tarde. Deixaner 6315, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, informe estabilizado, ajuste no 020. Ajustado no 020, desceu para 2000 pés, vai encontrar estabilizado o ILS. Azul 9305, reautorizada para o ITAP. TAP, 9305. Oxané 6320, sob operação, curva à direita na proa 060, posição esquerda 060, limite ao lado. Esquerda 060, limite ao lado, 6320. O azul 2771, baixar travado. 2771, livre pouso, 170 graus 05 nós, 1020 na justa. Pouso atualizado do azul 2771. Base 8487, decolado aos 22, controle 208. Nível 390, sai da PUCA. Nível 390, estamos mantendo a reta inicialmente para livrar formações. Base 8487. Gente, informe ao término. Motor, gol 2006 para a esquerda. Gol 2006, contato radar 58 milhas, sudoeste de Salvador. Desça para nível 070, reduza para 2509. Azul 4089, chame Recife, frequência 13325, alterno 251. 3325, alterno 251, azul 4089, boa. Azul 2771, 10 próxima direita, solo aos 24, 1211. Direita 211, azul 2771. Pois chamo inicialmente a APSA 8487. Chamo 8487. Azul 2771. Azul 2771, autorizado táxi via Alfa, Kilo Passo 3, 4 Romeu, posição. Alfa, Kilo Passo 3. Azul 2771. Sul 2006, voe pro ITAP. Sané 6320, agora à esquerda, proa 045, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 045, limite a 280 de Salvador, 6320. Ativo, reduza 220 nós, o Sané 6320. 220, 6320. Azul 9305, reautorizado pro Adituna, descida até 2000 pés, ajuste na 020. Duna, desce 2000 com 1020, 9305. Não foi, não, foi engenharia que fez isso aí. Salvador, Chanemia 3, eu não sei se está visando o localizador da 1-0. Chanemia 3, eu não sei, Paulo Plete, Chame Torres, 1895. Vamos começar, chama as 1895, Jorge Cabral, autorizado por posto 90, 21-80005, nós, Jorge Chino 020. Ele pode pista 10, isso, Jorge Cabral. Jorge 3, possível, estabilizado localizador na 1-0. Jorge Chino, aproximação, aguardando autorização de posto. O Chanel 3, aguardando autorização de posto, 63. Chanel 6254, chame Recife, frequência 13325, alterno 251. 13325, 1251, Chanel 6254, boa tarde. Chanel 6320, reautorizado nível 050-2009. Nível 050, reduzindo a chana 63, vai vir. Direito 1211. Lembrando direita, solo 211. Fala, Salvador. Boa tarde, estou falando do Estado Bravo, lembrou? Jorge Costa Bravo, autorizado táxi via Pat 3, Pat 1, Lima Mike, reporta Quebec. Pat 3, Pat 1, Lima Mike, vai passar na Quebec. Canair 6141, sobre vetoração, curve à direita. Proa 235, limite dessa proa, radial 280 de Salvador. 235, limite a 280 de Salvador. Chanel 6315, teste estimado de 500 pés. Pistão na zero molhada. Precisa de posições, só confirmando, está autorizado o ponto? Reporte totalmente visual com campo, Chanel 6315. Reportar totalmente visual, 63. Chanel 6315, o vento é 170 graus, 062 de nós, o ajuste no 020, aguardando somente pista livre. Sim, aguardando pista livre, 63. Visual com campo, 6315. Visual agora, só com a pista e a cabeceira 1-0. Pista livre. Repouso, reporte solo controlado. O Chanel 6315. Vai reforçar no solo, Chanel 63. Controle de Salvador, boa tarde. Opa, opa, opa, opa, Lima, opa, mais. Aguarde. O 2006, desça para 2000 pés, ajuste na 020. 2000 com 1020, voo 2006. Chanel 6320, desça para 3000 pés, ajuste na 020. 3000, 020, Chanel 63. Tem uma foto a mais para você. No estado Del Rey, para Salvador, Rocha 44, POB único, pode colocar 0145, se aproximando de seu assunto. Gente, Lima Papa Mike, chame agora a torre, frequência 198, decimal 95. Chama a torre, Lima Papa Mike. Oi, Salvador, Chanel 6315, no solo. O Chanel 6315, solo 31, libere próxima à direita, no 21, reporte pistão 0 totalmente liberada, não temos visualização de toda a extensão da pista. assistente, vai reportar, livrando a Fox Dodge, Pouso Nela 3. Sou restaurador, boa tarde, sou papapá, Lima Papa Mike. Papa Mike, prossiga. Pouso 44, protege, Lilão. Ei, dado através de Pituatu, para pouso no Pate 4. Gente, o voo que eu tento agora no momento é de 500 pés. Mantenha o setor sul do aeródromo aguardando instruções para prosseguir o sinal do pátio. Ok, manterá o setor sul do aeródromo, Lima Papa Mike. Foi Salvador, Chanel 3 no 5, livrou a pista na Fox. Chanel 3 no 5, no 211 no som. 211, Solo Salvador, boa tarde, Chanel 3 no 5, no... Perdão, livrou na Fox Trot, no Saxel. Chanel 1315, autorizado táxi via Índia, com espera dono 02, 118, bom. Tipo 0, Chanel 1315, táxi via Juliette, com 01. Juliette com 01, 63. Tá na Chevette pra cruzar no trânsito, pra sobrar. Vai provar a gerente agora, que fica na radial 287. Estabilizado na LS 9305. Chanel 6320, agora direita 075, informe estabilizado nessa proa. 075, tomará estabilizado 6320. Azul 9305, complete chame torre 118, decimal 95. 1895, vai chamar. O controle Chanel 6320, nessa proa está autorizado de LS? Afirmativa, Chanel 6320. A gente já está interceptando o local. O Azul 9305 forma à sua direita, helicóptero Robson 44, mantendo a vertical do farol de Itapuã, 500 pés, não vai interferir com a aproximação da 110. Cliente, tem mais um de casa, 9305. 210. 210, meu patrão. Guarde, Gol 2006, intercepta direita 050, informe estabilizado. Confirme para Gol 2006. Direita 050, informe estabilizado. Proa 050, vai reportar estabilizado, Gol 2006. Chanel 6320, informe que seguirá atrás, posição de 1 hora, 11 milhas, cruzando 050 para 2000 pés, Boeing 737, reduza para 1709. 7, reduza para Chanel 6320. 3144, acendo identificação, chegada à mar e desça para nível 050. Para prosseguir na descida, 6141. 4000 pés, Oceaner 6141, reduza para 2009. 204010, 6141. Trave na escuta do controle, torre informa teto de 500 pés e chuva moderada. Azul 9305, informe os visual com o campo. Trabalhar. 9305, 2190 graus 059, o ajuste no 020, apenas aguardando informação de pista livre. Visual 9305. E o repouso 9305. Mano 60, tomará estabilizado. Agora eu posso descer. Vou autorizar 2000 pés. Chanel 6141. Chanel 6320, desça para 2000 pés, ajuste na 020. 2063. Chanel 6141 copiou o controle e autorizado descida para 2000 pés. 2000 pés, 6141. Solo Salvador, boa tarde, está 3805, informação isso que está no portão 8, Guarulhos. 3805, Guarulhos, autorizado, via Pesulo 0, Paian Bad, via Pesulo 44, Pagog. Nível 320, saída da El, transição ótima. Com curva direita, após decolagem, controle 120, decimal 8, aciona 5137. 35 após prosseguir com taxa de baixa altura até o parte 4. Afirmo, condições, você fez a pairada com a 35, após taxa de baixa altura até o parte 4. Confirmando, está totalmente visual com a carteira 35, Lima Papa Mike. Totalmente visual, Mike. 7, autorizado prosseguir pouso pairado, carteira 35. O vento é 190 graus, 062 de nós, o ajuste do altímetro no 020. No 020, segue para o pairado na carteira 35, Lima Papa Mike. Sobre 006. Salvador, voo 2006, aumenta para o externo, baixei e travou. Voo com 2006, continue a aproximação, reporte totalmente visual com o campo. Repostaremos ainda a chapa do campo? Estabilizado, 6320. Chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. 895. Essa proa, o 6141, está autorizado a interceptar o IADS? Afirmativo, informe estabilizado. Formará estabilizado, 6141. Torre, boa tarde, Oxenã 6320, final 190. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Oxenã. Aguardando. Lima Papa Mike confirmando, cabeceira 35, pairado. Cabeceira 35, pairado, Mike. Voo 2006, informa a aeronave Robson 44, flutuando pouso pairado, cabeceira 35, não vai interferir com a aproximação para 190. Reporte totalmente visual com o campo, voo 2006. Papa Mike, informe solo controlado, cabeceira 35. Solo na cabeceira 35, não, Papa Mike. Lima Papa Mike, táxi de baixa altura, sem interferir com a aproximação da 1-0, até o parte 4. Segue para o táxi de baixa altura, sem interferir, Lima Papa Mike. Visual com tráfego, autorizado pouso, pistão no 0, ventão 70 graus, 06 de nós, ajuste no 020. Livre de pouso, pistão no 0, 1020, ajuste, voo 2006. Mike, eu estacionar a frequência livre. Está livrando ele da 35, gritando na taxa para parte 4, frequência livre, não está com mais. CAP, Delta Céu. 205, puxa estacionamento, portão 8. 250. CAP, 0 graus, Delta Céu. Solos 40, libere próxima direita no 211 no solo. Direita, solo 211 no gol 2006. Visual com a pista 710, Oxenã 6320. 3295, obrigado. 0, ventão 90 graus 062 de nós e ajuste do altímetro no 020. Eu vou 6320. Motor é o 6141. Oxenã 841, continue a aproximação e aposto totalmente visual com campo, teto estimado 800 pés. 800 pés, tem chuva no campo ou não? Não chove mais sobre o campo, porém preciso de uma zero molhada. Porém, meia olhada, obrigado. Alfa, 2006. Alfa, é importante da Juliette. Alfa, é importante da Juliette, 2006. Da restrição em TAPS 3144. Não entendeu, tá livre? Tá livre da restrição na posição em TAPS 3144. 44, obrigado. Controle Salvador, voo no 964, vai assistir o 2006. Voo no 964, acendo identificação via mar e desça para nível 060. Via mar. Para o 060, é o 1, decimal 1, só os 42. 2-1-1, 6-3-2-0. Alô, boa tarde, Xané 6320. Xané 6320, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6320. Estarei estabilizado, 3-1-4-4. 2006, mantém posição de Juliette. Mantém a Juliette, 2006. Quem é meu vento por 6141? 180 graus, 04 nós, o ajuste no 020. Bem. Visual? Totalmente. Livre pouso, Xenem 6141, 180 graus, 04 nós, o ajuste do altímetro no 020. Legal, beleza, pouso, 6141. Tá, 3805 para o táxi, sou Fernando Gan, Leão, 3 horas e 52, no 184 a bordo. Trans 52, 184, autorizado táxi via Índia, então 3805, ponte para dano 02, 118, small 95, legal no 020. Via Índia, ponte para dano 0895, tá, 3805. Alfa, Chimio, Juliette. Alfa Antônio Silvestre, tem ideia da ponte que a gente vai parar? Após aeronave da TAM, ingressa Juliette, portão 09. Após o TAM, Juliette, portão 9, 2009. KLM 320, seguirá a aeronave da Gol, via Juliette, portão 5. Vai seguir o Gol, 0562. Confirme a magnética de Simbra para o seu portal. Como limite magnética 100 de Simbra. 100, exato. Bom, na 964, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Negativo, com o 964. Duna tem que reduzir. Bom, na 964, ciente, aposto para redução de velocidade. Certa 3805, quanto pé não quiser, próximo. Cessna 3805, mantém a ponte de pé, não? Tem ponte de pé, está 3805. 895, obrigado. Solaris, Salvador, boa tarde, está 3144. Cessna 3144, continue a aproximação, informe a vista no final, pistão 0. Boa tarde, está. Forma o vento é 170 graus, 109, a pista livre, ajuste 109. Confirma, está livre, ponto? Informa que a pista está livre, informa avistando, e a pista também está molhada. Ok, Romeu Delta, Oscar Alfa, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 09. 4.000 pés, 09, Delta para lá. Bom, 1964, desça para o nível de voo 050. 050, 1964. Então 3144, autorizado pouso, pistola 0, pista molhada, vento 170 graus, 109. TAM 3805 autorizado, ali é Mateu 10. Mateu 10, TAM 3805. 44, Charlotte 50, taxa direito 121, lado show. 1964, desça para 3.000 pés, o ajuste no 019. 3.000, 1019. 3.000, 1019. 2 Salvador, 731, 4.4, negativo, 219. Desvida, chame 121, decima 1, por favor. Boa. Solo, 3144. 3144, segue via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3144. O meu Delta Alfa, informo que seu novo limite da magnética 1305. 1305, Delta, Alfa. Iniciando redução, voo 964. Gente, 964, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000, encontrará estabilizado, voo 964. 08-3805. Romeu Delta Rosa Alfa para interceptar o localizador, curve à direita na proa 130. Curvando à direita, 130 é a proa Delta Serapa. 08-3805. Sam 3805, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Nível 320 da EL, 3, via da EL 3805. Sabe qual de voo da EL direto? 3805, mantém o perfil da saída. Ah, vai manter o perfil. Paciente, o Delta Sal informa que tem um balão próximo aqui a posição que está em situação. Gente, o Delta Oscar Alfa. 6 Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, Natal, 370 autorizado via Anteslo 10. Cola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1208 controle, acione 5403 no transponder. Autorizado nível 370 para Serra Bravo, Serra Rua, Natal, São Gonçalo. Recorda 1-0 convertida, Puca, Zipar, Aerovia, Tesouro 10. Chamando o controle 1208 e o transponder 5503. O gol 1-2-5-B. 5403 o transponder. Opa, obrigado. 5403. Eu vim para o pushback, acionamento. Bota aí. Aí, 1 metro aí, que largura, 1 metro e pouco. De altura pequena, que estava a baixa altura, que a gente estava passando a 4.000 aqui e estava...